é só disparo. Abençoe Jesus a quebrada. São Jorge fecha meu corpo e guia minha alma. Sereno corta a madrugada. Papai Noel veio de blazer, vestido de preto e portando a Imbel. Pra quem sonhou com presente, olha o que ele trouxe. Tiros, cê quer refúgio? Fecha pesado com os bons de irmão. Na segurança é dor, sofrimento. Governador do estado nos mostrando a visão do inferno. Mas quer medalha olímpica de ouro. Copa em 2014, minha mãe reconhecendo meu corpo. Quem quer sorrir sem ter que derramar uma lágrima não tira. Verba pública pra pôr terno e gravata. Sobrou pra nós ter furador, PT. Porque com salário não dá pra ter um Audi TT. Nunca vamos ser promotor ou juiz. Pra nós só restou o X, fazer nossas coroas infeliz. Louca, louca, vendo sangue jorrar da sua boca. Os gritos de dor estremecendo a Babilônia. Sobrou pra nossas famílias ser humilhada por a gente canalha semanalmente na entrada, nas revistas em porta de delegacia. Levanta, agacha, tira a calcinha. Sua vida perde o valor quando cê perde seu carro. Aqui cê perde a vontade de respirar quando tá enjaulado. Sobrou pra nós ser gladiador do inferno. Em vez de tridente, tem uma 380 e meia ueco. A oração Deus não escutou. Notícia ruim, invade a casa sem pedir licença. Ou por favor, como a tristeza é involuntária. Enquanto alguém jorra sangue, ela faz seus olhos jorrar lágrimas. Pra nós é só o que sobrou. Ser gladiador, moro, ser gladiador. Pra nós o que sobrou, vira gladiador. E na arena não existe amor. Esperança se acabou. A vida é sem valor. Quem sonhou com a paz acordou. E os moleque cresceu. E quem pagou pra ver se arrependeu? Não vim pra semente, então virei gladiador. 600 por mês não me instigou, aí doutor. Ser burro de carga não faz parte dos meus planos. Carregando peso, entra ano e sai ano. Eu quero pitbull no rosto pra curtir o pôr do sol. São Remi na taça porque eu gosto do que é bom. Sua mídia me mostrou tudo que eu posso ter. Minha mãe não pôde dar, então vim cobrar de você. Sobrou pra nós ser gladiador do inferno. Em vez de tridente, tem uma 380 e meia ueco. A oração Deus não escutou. Notícia ruim, invade a casa sem pedir licença. Ou por favor, como a tristeza é involuntária. Enquanto alguém jorra sangue, ela faz seus olhos jorrar lágrimas. Pra nós é só o que sobrou. Ser gladiador, moro, ser gladiador. Sobrou pra nós as 9 com prolongador de 30, as tracas de 60, os AR pra matar os polícia. Sobrou também uns quilos de coca pra nós traficar, se arriscar pra ter um Corolla. Porque a moda é F250, Golf, Hornet, XT660. Os menorzão já tá de 150, Voyage, Gol Quadrado, Titan com motor de 300. Pra catar as fitas é 2 palitos, vai pra cena de a pé e volta de Silverado a diesel. E no rolê pela quebrada é destemido, cara de mal, cordão de prata e o ferro no cinto. Sem família, só dor e sofrimento. Se é pra ser bandido, então vai, seja o mais sangrento. Mostra pra eles como sangue pilantra, batendo com o facão até cortar o osso da garganta. Ser gladiador pra nós foi que sobrou. 2 homicídios, 1 ano e 2 no educandário. Educador jamais intimidou. Nós sempre tocou terror na porra do bagulho. Nós vai valer o respeito da quadrilha. A lei é igual pra todos, errou, vai pagar com a vida. Ser criminoso aqui não é brinquedo. Se for pra ir pro inferno, então que morra você primeiro. Sobrou pra nós ser gladiador do inferno. Em vez de tridente, tem uma 380 e meia ueco. A oração Deus não escutou. Notícia ruim, invade a casa sem pedir licença. Ou por favor, como a tristeza é involuntária. Enquanto alguém jorra sangue, ela faz seus olhos jorrar lágrimas. Pra nós é só o que sobrou. Ser gladiador, moro, ser gladiador.